autorizado a alinhar e decolar. Vamos 090 graus 199. Cuidado, alinhar e decolar. Pistão zero. Vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Salvador 208, vou no 305, obrigado. Salvador, vou no 705. Gama 705, contato radar na decolagem, preparamento de voo 360, sai da Sambona. Entendeu, 360, oficina direto Leda. Gama 705, após 2 mil pés, autorizado Leda. Após 2 mil pés, Leda, Gama 705. Santana 0, vento 1 a 0 graus, 129. Controle de Salvador, 208, vamos lá. 208, bom fim de semana agora, 104. Salvador, boa tarde, Lula 645, 1500 na São Paulo. Lula 645, contato a barra de colagem, já para de voo 360, sobre São Paulo. São Paulo, 360, voo no 645, possível direto, lembra? Voo no 645, autorizado, lembra? Gato lenta subindo 360, vou no 645. Thank you. 9068, acima da identificação, veio chegar o Bocai de Ana, deixa para o número 2050 e ajuste na 091. faz parte do programa. Papá, mais um meu alto. adicionar o procedimento com a Torre Salvador, frequência 98 do Sala. Corno 435, autorizado final do ILS aqui, 5-0, deixa para 2, no teste, reduz a velocidade 1809, ou ajuste na 09, reforça a estabilidade. Platinal, procedimento com a Torre Salvador, frequência 118, decimal 9. Platinal, 118, está com 435 na final 118. Chegou no 435, ativa a aproximação ao oeste, está ali. 9162, atendendo a identificação, veículo lado Bomé de 1 a 2, capaz de voo 050, destino 012.